os iguais, na chegada e na partida, encontro e despedida, jornada pela vida, sem saber. Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, parte da humanidade, sem saber. Sentimento incomum, comunhão sem perceber, somos partes de um só. O sentido de viver, e viver é tão difícil, se não nos aproximar, cabe a nós querer mudar, o amor está no ar. Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, a humanidade, sem saber que a resposta está dentro de nós. Partida, encontro e despedida, uma jornada pela vida, sem saber que a resposta está dentro de nós.